androidão. Reg do skatista que saiu de Sorocaba pra ir pra cidade. E depois acabou se afogando em sêmen e lágrimas. Eu nasci em Sorocaba em 1993 e me mudei pra cidade pra poder andar de skate, fumar skate. E eu fui surpreendido quando adentrei uma padaria, uma pastelaria e um hipermercado. As pessoas na cidade são fissuradas em sêmen, fissuradas em sêmen, louca por sêmen, bebe sêmen. Eu não gostei desse estilo de vida, não foi desse jeito que eu aprendi. Mas aparentemente naquela cidade todo mundo curte que eu estava se chamava esse Androidonlândia. E lá todo mundo via pornô de dia, de noite, de manhã, de tardezinha. A cidade só tinha senhorinhas viciadas em pornografia. Todo mundo lá curtia várias coisas esquisitas. Eu não consegui me enturmar, tudo que eu fazia era vomitar por gabinete do prefeito. O prefeito se chama MC, seu pai me quer pelado. Eu falei, toque, toque, ele falou, quem é? Eu falei, aquele cara da música do skate que quebrou o joelho, tá ligado? E ele falou, pode crer, entra aqui, vamos fazer uma conversinha. O prefeito tirou o jumbão de fora e atolou no meu rabo e começou a soltar. Vai ser.